programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, uma quarta-feira, dia 8 de maio de 2019. A notícia dessa vez... Coreia do Norte faz novo teste militar. Ah, que bom que você trouxe isso. Nossa. Esse foi o som que o Kim fez quando ele viu lançando. Até, caramba. Eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é mais um QN News militarizado. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, no dia 4 de maio, a Coreia do Sul relatou o lançamento de diversos mísseis de curto alcance da Coreia do Norte em direção ao leste, o que seria o primeiro teste com armas do tipo desde 2017, antes da melhora de relações com os Estados Unidos. Olha aí, olha só. Parece que tá dando merda, né? Parece que... Mas não deu tanta merda assim, eu vou explicar agora por que não deu tanta merda assim. Ainda bem. Eu tô aqui pra acalmar o coração das pessoas. Ah não, gente, mas nem isso que as pessoas querem ouvir, não. A gente quer ver o... Eu tô aqui pra dar o que você não quer. Quero ouvir o plantão da Globo e... Só o cogumelo nuclear. Caramba. E os aviões dos Estados Unidos voando assim por cima do Brasil pra chegar na Antártida e ativar os mísseis lá. Que eu sei que eles estão lá. A autodestruição dos Estados Unidos, tá ligado? Eu sei que eles estão lá, os mísseis norte-americanos. Junto com as bases nazistas e os alienígenas. E o Jorge Soros. E o Jorge Soros. Ele tá em todo lugar, essa porra, mano. Ele é onisciente, onipotente. Deve ter vários templores do Jorge Soros, eles ficam espalhados pelo mundo. Isso se chama onipresença. Pois é. Então, porém, Seul, que é a capital da Coreia do Sul, pra quem não sabe, revisou a notificação, relatando que não foram mísseis, mas sim projéteis atirados da costa. Ó, só pra dar aquele susto. Toma. Tipo, foi, porra! Foi tipo, toma. Caramba. Então, mesmo com essa revisão, o teste é o maior desde o lançamento do míssil balístico intercontinental Hwanzong 15 em novembro de 2017. Olha só. Que é o míssil que deu aquela treta toda, tipo, caralho, a Coreia do Norte chega em todo lugar, menos no Brasil, cara. Querendo não, chega em todo lugar mesmo no Brasil. É muito bom, tipo, tinha um mapa de todos os lugares que chegava e a América do Sul tava imune. Era lindo. Ainda bem. Continue assim. Eu espero que esse teste aí não mude. Né? Então, com isso, Kim Jong-un pretende pressionar o governo Trump a revisar a forma com que os Estados Unidos vem tratando a negociação com os norte-coreanos, atacando o que é considerado pelo próprio Trump a sua maior vitória nas negociações, a paralisação dos testes militares com armas de longa distância. Ó, o teste não é nuclear, né? Aí, não, mas tipo, o que o Trump considera que é tipo, o maior feito dele nessa negociação, e que eu, de certa forma, concordo, é que, que a Coreia do Norte parou de fazer teste militar com arma que alcança outros países. Ah, é. Só que esses projéteis são uma arma que alcança outros países. É a mais fraca que tem? É, mas é uma que faz. É. Olha pelo lado positivo, né? Pelo menos não é nuclear. Por enquanto. Então, o uso de projéteis ao invés de mísseis, inclusive, teve muitas notícias que ignoraram essa correção. Tipo, notícia de uma hora atrás, umas 10 horas depois da correção, ainda tá falando mísseis, eu achei lindo. Então, o uso de em vez de usar espada, usa faquinha, não sei. É, usa... como é que fala? Adaga. É, usa adaga. Algo que está muito mais para um aviso do que para uma ameaça, né? Porque tô começando aqui, hein? Fico de pé. Demonstra a posição do país asiático de considerar que os tropeços, entre aspas, nas negociações de Hanoi foram graças ao secretário-geral Mike Pompeo, e não Donald Trump. mantendo a janela aberta para as negociações. Olha aí. Que é tipo, ó, se você não colocar pro lado esse seu secretário de merda e falar direito com nós, a gente vai voltar a zoar aqui, rapaz. foi o que o Putin disse pra ele fazer, inclusive. É, e pra quem não viu, qual que foi o episódio do Putin? Eu sei que foi um que eu fiz uma thumb maravilhosa. Eu lembro que eu esqueci de comentar com você da thumb, eu achei lindo, eu quase chorei de emoção. Tinha aquelas duas fotos e eu falei, nossa, que tá perfeito demais. Caramba. Eu fiquei olhando pro Kim Jong-un com o Putin de 4 e o Trump triste no fundo, eu fiquei, caralho. Não. Coisa linda, maravilhosa. Como a gente disse no episódio 57, que foi a cúpula do Kim Jong-un com Vladimir Putin, que o Kim Jong-un, ele tá nesse processo aí de mandar sinais não muito agressivos, mas também não neutros. E não via essa para os Estados Unidos dizendo, mano, vamos conversar direito. Tipo, eu quero conversar, mas pra conversar você tem que falar direito, porra. Você tem que me ajudar a te ajudar. Exatamente. É literalmente essa frase. Você tem que me ajudar a te ajudar. Clássico também. É, e é basicamente isso. Se vocês querem saber mais, porque a gente já discutiu isso, vocês ouçam não, né? Vejam, porque é vídeo. Vejam o episódio 57, que nem é tão velho assim, ele é da semana passada. Rapaz, na verdade. Ele é da terça-feira da semana passada. Isso aí, dia 30. Dia 30 de abril. O dia que a treta da Venezuela começou, seja isso coincidência ou não. Tan. Certeza que foi o Jorge Soros. Sempre tem tudo programado. Tá ouvindo o programa e zoando nós. Sempre tem tudo programado. Ele tá na Venezuela, na Coreia do Norte e na Antártica. Com a agenda dele. E na dele. Índia, se banhando no Rio. Tá na agenda dele, né? Tipo, Coreia do Norte, a Rússia, dia 27 a dia 30. Do dia 1º ao dia 7, Venezuela. Tudo programado. A agenda do Jorge Soros. O auge desse programa vai ser a gente encontrar com o Jorge Soros. Antes dele morrer, né? Fazer uma entrevista com o Jorge Soros. Pô, vai ser lindo. Vai ser um auge. Vai ser lindo. Então é isso. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Furou!